Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Trombei uma gata que era mais pra frente, trocava uma ideia da hora. DJ ela atrás, noite é faculdade, e o tempo que sobra é marola. Já diz o ditado, eu posso se atrair, ela brisa em mim que nem termina a escola. E quando passava era base de cola, se o papo for rima, nós sabe na hora. Eu cantei, contrariei quem disse um dia que eu não ia ser ninguém. Quem criticou até copia pra chegar onde cheguei. Uns enche o rabo de farinha pra falar que eu sou fake, mas tem as mesmas horas no dia pra fazer o que nós fez. 4 por 48, sendo maloqueiro nato. Malandro não deixa astro, na loja eu só deixo gasto. E o que eu gasto não é da sua conta, e o errado é só quem te aponta. O que adianta contar os peixes se tu tá criando? Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo. Independente dos trajes, sempre tô cheiroso. E aquela gata que eu falei, trombei de novo. Fodela gostoso só pra me chamar de amor. Olha pra mim, rebola pra mim. Desce, sobe, empina, pede, eu faço vim. E no fim, vai embora comigo. Se alguém perguntar, nós é só amigo. Olha pra mim, rebola pra mim. Desce, sobe, empina, pede, eu faço vim. E no fim, vai embora comigo. Se alguém perguntar, nós é só amigo. Sonhei com a Lacoste, comprei mão. Imagina nós break de dor de cabana. Antes chinela, vai andando. Hora que giro no baile, degusta bucana. Sempre blindado, cheio de fé. Contando muito no pique bacana. Longe dos falsos, quad de fé. Os pico vai ver nós nadando na grana. Antes eles dava nada, só dava risada da cara. Hoje nós passa. Puto na Mercê blindada, acompanhado das gatas. Toledo tá na chamada. Danço pra sacar o do baile, pro menor tralha. Nós vai trajado de Nike, Gucci Off-White, brinda nas taças. E aquela bebida antiga, que se pá já me queria. Levei pra tirar uma onda na beira da praia. E aquelas que dava nada, que antes dava risada. Ficou fazendo fofoca, quero nem de graça. Olha pra mim, rebola pra mim. Desce, sobe, empina, pede, eu faço vim. E no fim, vai embora comigo. Se alguém perguntar, nós é só amigo. Olha pra mim, rebola pra mim. Desce, sobe, empina, pede, eu faço vim. E no fim, vai embora comigo. Se alguém perguntar, nós é só amigo.